Panorama Agrícola para 7 de outubro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você amigo do Panorama Agrícola. Hoje é sexta-feira de lua crescente, 7 de outubro. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. No ditado, faça hoje ser melhor do que ontem. Confira no Panorama Agrícola desta sexta. Santa Catarina Rural investe no turismo no sul do estado. E no Alimento e Companhia, as frutas e os agrotóxicos. Uma dica que pode mudar o seu dia. Geladeira e freezer não devem ficar próximos do fogão, porque vão usar mais energia para compensar ganho de temperatura quando o fogo estiver aceso. Mantenha-os um pouco afastado da parede e evite superaquecimento. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje falamos das frutas e dos agrotóxicos. Frutas com baixo risco de contaminação são caqui, pitanga, abacate, acerola, jabuticaba, coco, pocã e ameixinha. Frutas com médio risco de contaminação por agrotóxicos são banana, manga, abacaxi, melancia, laranja, mamão formosa e maracujá. Agora, frutas com alto risco de contaminação por agrotóxicos são morango, goiaba, uva, maçã, pêssego, mamão papaia, figo, pera, melão e nectarina. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Uma floresta em Santa Catarina com múltiplas possibilidades é o que defende o professor Maurício Cedrês dos Reis, do Núcleo de Pesquisa em Florestas Tropicais da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele participou do inventário florístico florestal. A situação no momento, porém, é crítica por causa da perda de diversidade genética nas florestas naturais. Acompanhe a entrevista com o professor Maurício Cedrês dos Reis. A UFSC ficou responsável por fazer a caracterização genética das espécies ameaçadas de extinção no estado de Santa Catarina. Então nós trabalhamos com 3 espécies, avaliamos populações dessas espécies no estado inteiro, com uma ampla distribuição geográfica, mais de 180 populações foram avaliadas, e hoje a gente tem um quadro bastante razoável de algumas das principais espécies, como a araucária, embuia, o palmiteiro, em relação à questão da diversidade genética. E há alguma espécie em extinção? Talvez o ponto que tem que ser discutido é assim, como é que está havendo perda de diversidade? A perda de diversidade genética pode levar à extinção. Então, várias das espécies que foram caracterizadas apresentam muitas populações com um nível de perda de diversidade muito alto. Então, com alto risco de ter extinção local e, portanto, comprometer de alguma forma a espécie. Por outro lado, existem várias espécies, da maioria delas, que também têm populações que têm alto nível de diversidade genética. Então, talvez o ponto mais importante seja que a gente tenha uma perspectiva clara de reverter o quadro de risco que as espécies têm hoje. Porque ao todo, no estado, nós temos diversidade que pode ser retomada e reverter a situação de risco que as espécies se encontram. Só que para fazer isso, nós precisamos de políticas públicas efetivas, principalmente relacionadas à questão de ampliar a conectividade, através de plantios, por exemplo, com espécies nativas. Um plantio de araucária no estado seria uma coisa fantástica, com múltiplas possibilidades de uso, e ao mesmo tempo uma boa perspectiva da gente retomar os riscos dessa espécie e de outras espécies que estão na formação floresta, umbrófila mista ou floresta com araucária. E o importante disso é a gente localizar áreas de produção de sementes com boa qualidade. Boa qualidade significa ter alta diversidade genética. Para a gente não estar simplesmente plantando uma coisa que tem os mesmos problemas daquelas populações que já estão aí, para a gente reverter realmente o quadro de risco. Então, políticas públicas de ampliação de conectividade e estabelecimento de áreas de coleta e produção de sementes são muito importantes na perspectiva atual. Nessas três espécies, palmiteiro, araucária e imbuia? Para essas e para outras. Na verdade, eu estou usando essas como exemplo, mas isso segue na mesma linha, por exemplo, para o butiá da praia, para o butiá da serra, para a grápia, para o cedro, para a canela sassafrás. Enfim, praticamente todas as espécies que nós estudamos têm esse caminho como um caminho de possibilidade de reversão da situação crítica que elas estão hoje. Por que o senhor considera a situação crítica, professor Maurício? Porque na maior parte das populações que foram caracterizadas dessas espécies, tem já um indicativo de um alto nível de perda de diversidade genética. Isso significa que elas estão realmente no caminho da possibilidade de extinção local. Então elas têm risco. A perda da diversidade genética se dá por quê? Na verdade, são vários fatores, mas no nosso estado, o fator principal foi a superexploração feita no passado, que reduziu muito os tamanhos populacionais, sobraram poucos indivíduos, esses poucos indivíduos acabam se cruzando entre si, produzindo filhos que são aparentados entre si e que também têm baixa diversidade. Além disso, a expansão de fronteira agrícola reduziu muito a área de cobertura florestal, fragmentou, na verdade, muito a área de cobertura florestal. E aí as populações que sobraram não conseguem mais cruzar, as plantas que sobraram num fragmento florestal não conseguem mais cruzar com as plantas do outro fragmento. Isso faz com que elas fiquem isoladas. Isso acelera a perda de diversidade também. Bom, o senhor disse que é possível reverter com políticas públicas que incentivem o plantio de araucária, por exemplo. Com semente de alta diversidade genética. E existe isso, né? Existem populações localizadas que têm essas características e têm então esse potencial de reversão. É isso somente no caso da araucária, professor Maurício? Não, na araucária, no palmito, na imbuia, no cedro, no butiá da praia. Talvez as duas espécies hoje que nós teremos mais dificuldade de achar uma política mais rápida de reversão é o pinho bravo, Podocarpus lamberti, e a holandi. O Guarandi, o Holandi, né? O Calofino brasiliense. São as duas mais críticas. Você falou em múltiplas possibilidades de uso, quais seriam? Por exemplo, na araucária a gente pode pensar em produção de pinhão, a gente pode pensar em produção de lenha, a gente pode pensar em produção de madeira no médio prazo. Se for pensar, por exemplo, junto com a araucária, a gente cria um ambiente que favorece, por exemplo, até erva mate por baixo. Então começa a ter uma floresta com muitas possibilidades. E qualquer uma dessas espécies que eu mencionei são espécies que têm essa pressão porque no passado elas foram importantes ou como recurso madeireiro ou como outro tipo de recurso. Pois é, mas o problema não voltaria em 50, 70 anos? Não, se nós fizéssemos uma coisa ordenada e não se nós aprendêssemos com a lição do passado e não simplesmente fizéssemos uma super exploração. Mas, por exemplo, todas as áreas que estão remanescentes hoje podiam ser de alguma forma ligadas entre si com plantios. Os plantios poderiam ser explorados, os remanescentes poderiam ser deixados numa situação de uma menor intensidade de exploração ou até nenhuma exploração. Se áreas de produção de semente, por exemplo, isso poderia dar um bom retorno para os proprietários e ao mesmo tempo favoreceria a conservação. Uma produção sustentável. Uma produção sustentável. Professor Maurício Cedrez, da UFSC, há alguma região no estado em que o problema é mais sensível, mais crítico? Sim, na região do extremo oeste, principalmente a região do Vale do Rio Uruguai, onde a fragmentação é muito forte e a intensidade de exploração que foi feita no passado é muito grande. Então essa talvez seja, se a gente precisasse ter uma prioridade, né, onde tem uma situação de emergência com uma luz vermelha bem grande, é o extremo oeste e a região do Vale do Rio Uruguai. Perfeito. O Panorama Agrícola agradece ao professor Maurício Cedrez, da UFSC, que participou aí do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina. Obrigado, professor. Ok. Eu que agradeço. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O Santa Catarina Rural está desenvolvendo no sul do estado cursos de capacitação para quem deseja investir em projetos de turismo rural. 13 municípios da região de Tubarão estão sendo beneficiados. Agricultores e técnicos foram treinados nos últimos 3 dias e em novembro recebem novas orientações. Epagre, Santa Catarina Rural e Secretaria de Turismo estão envolvidas nesse processo de capacitação que ocorre no Centro de Treinamento da Epagre de Tubarão. A ideia é que em 2012 a região possa apresentar projetos estruturantes com o planejamento de ações na área de turismo rural. Estão sendo discutidos rotas turísticas, gestão de negócios e um histórico do turismo rural aqui no estado de Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.